Quero ouvir vocês comigo. Mas eu sei quem é quem. Mas eu sei quem é quem. Mas eu sei quem é. Meus amigos verdadeiros são poucos, por isso eu conto nos dedos. Eu sei quem é quem. Mas eu sei quem é quem. Mas eu sei quem é. Meus amigos verdadeiros são poucos, por isso eu conto nos dedos. Zona Sul, praticamente nasci e cresci. Fui criado aqui, considerei, fui considerado. Acreditem, nunca usei droga, no crime nunca me envolvi, não, não. Mas na minha área muitos não tiveram mesmo fim. Álcool, drogas, brigas, sempre fizeram vítimas na periferia. Lembro-me da época em que as tretas eram resolvidas na porrada. Na escola era de lei, hoje infelizmente é na bala. Não precisa muito não, irmão, olhou pro cara, pra mina errada. Já é motivo pros irmãos pegarem armas. O barato é louco, por outro lado, outros irmãos seduzidos pelo dinheiro fácil começaram cedo. Uma fitinha aqui, outra ali, o outro emprestando a moto pra fuga. Um assalto a banco e aí vai minha mãe, sempre pesava na minha. Queria saber com quem eu andava, com quem eu curtia. Acho que falta isso hoje em dia. Trocar uma ideia com os filhos, explicar a realidade da vida. E deixar de lado os amigos do boteco, o copo de pinga, as fofocas no portão. Amigos são poucos quem tem, aquele que quando você precisar, com certeza vai trincar na sua vez. Eu sei quem é quem, é Jesus. Mas eu sei quem é quem, mas eu sei quem é quem, mas eu sei quem é. Meus amigos verdadeiros são poucos, por isso eu conto nos dedos. Eu sei quem é quem, mas eu sei quem é quem, mas eu sei quem é. Meus amigos verdadeiros são poucos. Eu quero ouvir vocês, mas eu sei quem é. Quero ouvir. Mas eu sei quem é quem. Quero ouvir. Mas eu sei quem é. Meus amigos verdadeiros são poucos, por isso eu conto nos dedos. Sei, quero ouvir. Quem é vocês. Mas eu sei quem é quem. Mas eu sei quem é. Meus amigos verdadeiros são poucos, por isso eu conto nos dedos. Às vezes eu me pego pensando na época da Arcana e da Chicago, com áudio de foto nas mãos, é uma lembrança inevitável. A gente jogava bola na rua, empinava pipa. Por outro lado, começo a contar nos dedos quantos irmãos daquela foto já deitaram. Outros estão tirando cadeia de ponta a ponta. Mas fico feliz em saber que muitos camaradas da antiga hoje estão nos caminhos do Senhor. Me alegra em saber que meio a esse momento caótico em que vivemos, existem pessoas que querem aproximar-se de Deus. Oportunidade nunca faltou, irmão, pra mim usar, roubar. Mas sempre pensei, não vou decepcionar aquela que fez tudo por mim. Aí, não atirando ninguém não, irmão. Mas minha mãe não vai pular, né, agachar na revista da visita. Dinheiro não tenho, mas tenho respeito e orgulho por nunca ter feito minha coroa passar por isso. Aí, irmão, amizade honrada é um risco. Dê ouvidos aos conselhos de seus pais. Senão mais tarde vai se arrepender por não ter feito a coisa certa, irmão. Aí já era, não tem como voltar atrás. Eu dou um toque porque eu sei, eu vivi. Eu curti isso aí, certo? Mas eu me envolvi. Por isso eu sei quem é quem. Mas eu sei quem é quem. Mas eu sei quem é quem. Mas eu sei quem é. Meus amigos verdadeiros são poucos, por isso eu conto nos dedos. Eu sei quem é quem. Mas eu sei quem é quem. Mas eu sei quem é. Meus amigos verdadeiros são poucos, por isso eu conto nos dedos. Glória a Deus.